408, flying out direct, Arcajou. I'm being request climb for 11310, Ritari 408. Conforme a Italy, 4084 control. Yes. Control Italy 408, confirm, clear to climb for 11310. Climb to flight level 310, Roger, and fly direct to Aracaju. Climb for level 310, direct Alpha Romeo, uniform Italy 408. Italy 408, confirm, clear, direct to Alfa Romeo Uniform. Affirmative, direct to Alfa Romeo Uniform. Direct Alfa Romeo Uniform, Italy 408. Italy 408, contact Recife 126 decimal 85. If unable, 125 decimal 45. Recife 126 825, unable 12545, Italy 408, why? Hotel Pontiago 1, wait and search. Internacional, bom dia, persiga. Autorização Guarulhos, 400, tá pronto pra cobra. Autorizado 360, seu copia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da Leda Crate. Em Crate, só intercepta Pezulo 14, Gruf, Pezulo no meio, Brava Tazulu 3. Aciona 5430 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Senhor, no final da sua mensagem chegou intercortada, pode repetir o transponder e o controle? Claro. O transponder é o 5430 e o controle é 11935. Gente, conforme 360 Guarulhos, via rosa do plano de voo, decola da 10 da Euleda após voa Crate, Upper Zuluro 4, Grupo, Upper Zuluro 6, Belo Horizonte, direto Trive, 5430, 1935, controle. Protegimento correto, me chama pro push no 612. Chamará no 807. no nível 135. Controle, bom dia, vão 271, cruzo 235, descida 150 na Mari. Vão 271, não sendo identificação, chega da Mari, desce 050. Retipou 50, Mari, vão 271, gol.